alegria. Farra lá em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina, tomando uísque, Red Bull pra entrar no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida é minha, é assim que eu quero viver. O dia de mulher quase o tempo todo. Estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo. Liga pra Juju, chama a Dani pra vir. Traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi. Hoje vai rolar um movimento de novo. Chega pra cá, os havaianos, vai, convida o povo. Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar. Deixa comigo que agora eu vou selecionar. Você pode ir, você pode também. Essa dali não pode, nem idade ela tem. Ah, solteiras podem ir, casadas vem também. O marido não pode, porque homem aqui já tem. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, lá em casa tirando a... Quem tá soltando, vai jogando a mãozinha lá em cima, é. Só, agora é só alegria. Farra lá em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina, tomando uísque, Red Bull pra entrar no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida é minha, é assim que eu quero viver. O dia de mulher quase o tempo todo. Estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo. Liga pra Juju, chama a Dani pra vir. Traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi. Hoje vai rolar o movimento de novo. Chega pra cá, os havaianos, sai, convida o povo, Yuri. Só pras solteiras aí. Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar. Deixa comigo que agora eu vou selecionar. Você pode ir, você pode também. Essa dali não pode, nem idade ela tem. Solteiras podem ir, casadas vem também. O marido não pode, porque homem aqui já tem. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, vou tirar roupa, hein. Ai, que mistura louca, já deu água na boca. Só de pensar na gente, lá em casa tirando a roupa. Faz barulho! Os havaianos!